diz que não me quer, mas que você me tem a hora que você quiser. Que eu sou apaixonada e você tem pena de mim. Não ligo e só respondo que eu te amo mesmo assim. Fiquei até sabendo de uma outra namorada e que por causa dela só não compreendo o que essa gente quer de mim. Não ligo e só respondo que eu te amo mesmo assim. Todo mundo diz que você faz o que bem quer, mas a mim só interessa mesmo o que você disser. E mesmo que você disser que não gosta de mim, meu bem, respondo que eu te amo mesmo assim. Fiquei até sabendo